Bom dia, galera. Hoje, quarta-feira, 13 de setembro. Hoje é a nossa última live de bom dia antes de uma pausa que eu vou dar. Eu vou viajar hoje para Recife e aí vou ter minha agenda vai estar difícil para manter esse horário e depois vou para Portugal, enfim. E depois volto para Recife, vou para Vitória, vou entrar numa série de viagens agora. Eu aprendi que em viagem é difícil manter essa consistência, porque as rotinas são mais loucas do que quando estou aqui na minha casa, na minha rotina normal. Então, vou dar uma pausa aí de umas 2 semanas, final do mês, lá para a semana do 25 eu volto. E hoje, eu queria. Hoje vamos ter uma convidada, Luana Brodel, aluna do Reaprendizagem Criativa. Ela é diretora de uma escola de educação infantil e ela fez uma live aí com a galera e foi massa. E eu queria muito trazer ela aqui para ouvir um pouco da visão dela. Eu falo muito de crianças, de escolas, mas eu tenho muita pouca vivência de campo do que é uma escola infantil na prática. Inclusive, quando eu voltar das minhas viagens agora, eu vou ainda esse mês visitar. Já chamei a Luana, tá? Eu vou visitar a escola da Luana, que é aqui em Santo André, se não me engano, e quero, para conhecer mais, sabe? Eu quero me aprofundar mais no dia a dia, na vida, na rotina, nas dores, nas questões de uma escola infantil. E aí, vou trazer a Luana aqui, já chamei ela. Escola de Brasília que usa o método da Escola da Ponte? Não conheço, não. É o Projeto Âncora? O Projeto Âncora não é Brasília, o Projeto Âncora é aqui, né? Enquanto a Luana chega, eu queria processar com outro. Eu participei de um evento, SAP Fórum, um dos maiores eventos de tecnologia do Brasil. Fui mestre de cerimônias lá. Eu queria compartilhar alguns dos meus post-its aqui, algumas minhas anotações que eu achei interessante de ontem, né? Muitas vezes são pequenas coisas, tá? Pequenos detalhes, né? Então, eu anotei aqui, ó, o que é valor hoje? Uma palestra lá sobre importação, um software chamado Kestra, e uma hora ela resolve um problema do mercado de importação. E aí ela falou assim: nós começamos a questionar o que é valor hoje para quem importa. E por que eu achei isso interessante? Porque o que as pessoas valorizam muda ao longo dos anos. E muitas vezes a gente está ancorado, atrelado. Ancorado é uma palavra boa, né? No sentido de preso a uma determinada vantagem, diferencial, que era o que o pessoal valorizava no passado. Só que a humanidade está no processo de evolução, né? De expansão, de evolução na média, né? Uma espécie de pirâmide Maslow da humanidade como um todo e das empresas, no sentido de algumas necessidades vão cada vez mais ser atendidas. E o negócio vai subindo, e cada vez mais o que as empresas valorizam vai mudando, né? Então, enfim, é só isso. Eu achei legal essa. Ela frisou muito hoje, que é valor hoje. E aí, só para vocês saberem, no mercado de importação, essa empresa chama Kestra, é um B2B, um portal de. Cadê o site aqui? Kestra. Oxi. Kestra, sim. Ela falou que o que é valor hoje para quem trabalha com importação é visibilidade. Mas quando fala visibilidade, a palavra visibilidade que ela usou, não sei se é muito boa, porque visibilidade pensa em. Parece que é marketing, mas na verdade é visibilidade de informação. O mercado de importação, o que é valor para eles hoje é ter clareza de informação, pré-visibilidade. Visibilidade de onde está a carga, quando vai chegar. Como é que está o processo? Porque essa imprevisibilidade gera um custo alto, né? Então, isso foi uma coisa legal. Outra coisa, o cara estava falando sobre contratos, grandes contratos, né? Grandes contratos de fornecimento de software, né? Principalmente quando é esse modelo software as a service, né? Que você está na nuvem, que você paga pelo uso, tem que ter boas cláusulas de saída. Ou seja, você contrata um software, um servidor lá, e aí você O objetivo de contratar uma coisa as a service é poder sair, é poder trocar. Isso é o as a service, é você poder ter flexibilidade, você não tem que ter mobilizado 30 computadores, servidores, não. Você apenas aluga. Só que a questão, o parceiro que você aluga, ele tem que te dar a possibilidade de você sair, que quando você faz com um terceirizado meio pequeno, ele pode ter tipo comprado aquelas máquinas só para lhe atender e, portanto, ele bota uma cláusula de saída meio apertada, meio difícil, porque ele tem que recuperar o investimento dele. Então você, o fornecedor tem que ter a robustez de poder te entregar o serviço, né, satisfazer sua necessidade, mas ele tem que ter uma robustez de permitir que você saia, que não te amarre no contrato. Então, e acho que isso é legal porque cláusula de saída é uma coisa para a vida, para sociedade, ter clareza de como é que a gente encerra. Quando está começando, ter clareza de como encerra. Isso é muito importante. Quando está começando, é um momento ruim de falar como encerra, mas importante. Assim como todo casamento começa assim. O contrato de casamento é basicamente dizer como vai ser se der merda. Se não houvesse separação, não haveria contrato de casamento. O motivo do contrato é reger a merda, reger a saída. Então, isso é uma coisa meio para a vida, assim. Outra coisa legal que eles falaram muito é sobre TI. Chama de novo a convidada. Chama de novo. Luana Brother. Aqui falou TI bipolar, SAP Labs, né? Eu não conhecia esse conceito que ele chama de bipolar, é a TI que tem um bimodal, bipolar não, bimodal. Bimodal é a que tem o modo 1, que é o modo manter a TI com o foco de manter a operação funcionando, de melhorar a performance, melhorar a produtividade. Esse é o modo 1. Modo operação, e o modo 2 é o modo inovação, o modo como pirar, como viajar, como arriscar, como inovar, como fazer loucuras. Porque é difícil ter as duas meio juntas, né? E tal. Mas eu não sabia dessa expressão, mas o que eu achei legal é que na SAP, no SAP Labs, eles fazem uma parada de. Porque pode gerar um problema da pessoa estar alocada no modo 1 da operação, e aí o modo 2 é todo mundo pirando, fazendo loucuras, e aí pode gerar uma. Ah, eu queria trabalhar lá, queria estar aqui. Então eles fazem uma parada que é o seguinte: sempre que chega um novo projeto, um novo cliente com um novo projeto, uma nova dor, ah, vamos ter que criar uma solução, porque eles têm essa parte, né? O SAP Labs é a parte de soluções, de criar coisas viajadas e tal, e eles fazem uma parada que é. Eles divulgam internamente esses projetos e as pessoas, todo mundo, pode reservar 10% do seu tempo para participar de qualquer projeto louco que esteja rolando. Então, é tipo um Kickstarter, sabe? Catarse. Só que em vez de dinheiro, você dá o seu tempo, seu 10% de tempo. Então, tem lá um cara de projeto massa, porra, projeto de agricultura, um drone para agricultura, muito louco e tal. Eu quero participar. É uma espécie de voluntariado interno para você dizer que projeto você quer ir, ceder o seu tempo, o seu 10% de tempo, sabe? Então, achei do caralho esse conceito. E eu gosto muito de ver o conceito das coisas, né? Então, assim, você dá a oportunidade das pessoas terem um pouco mais de escolha de qual projeto querem participar, porque uma vez que ela escolheu, ela tem uma motivação adicional para parada, né? Então, enfim, achei interessante esse conceito. Aí, velho, eu anoto as coisas assim meio maluca, tá? Assim, tipo, image recognition, reconhecimento de imagem. Acho que é uma coisa que eu quero estudar, porque eu acho que é uma coisa muito foda, sei lá. Aqui eu anotei sobre os diversos níveis, né? Que tem a public SaaS, o public PaaS, o public, enfim, isso aqui é. Aí são coisas que eu anoto assim, ver a página do Leonardo, que é um produto da SAP, entendeu? Esse chatbot deles aqui, eu quero dar uma sacada depois. São coisas mais loucas assim. Dedicando 10% do meu tempo livre ao grupo Ganda Live. Tem que confiar muito no seu produto para ter uma cláusula de saída bastante flexível e livre. Sim. Estou me arrependendo a ler muito para dar um exemplo. Aprendendo, meus filhos, que massa. Obrigado pela dica, melhorando a intimidade entre meu filho, que massa. Bom dia, Natália Servidoni. Quanto tempo? Já mandei o link. Putz, mandei. Eu mandei, Aninha. Mandei aqui no Slack, Aninha, o link para mandar para ela. Vou para Lisboa, vou para o casamento ali perto de Lisboa e vou passar 2, 3 dias em Lisboa. Combinei os movimentos do Muay Thai com ginástica, usando a música Olha a Explosão. Ai, que massa! Tá uma polêmica no Facebook da Soul Fit. Microsoft é bem desonesto nesse tipo de contrato. Até que enfim consegui pegar uma live. Bruno Kevin, bem-vindo, Bruno. Falaram de blockchain, não falaram assim, foi citado, porque dentro do SAP Leonardo, que é esse guarda-chuva deles lá de soluções mais loucas, inclui blockchain, mas não falaram. Falaram de algum projeto que usava blockchain, mas não aprofundaram muito, não. Eu anotei aqui: Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning. Estudar mais esse assunto também, enfim. Coisas que eu anoto, que eu depois. Ah, não é prioridade para mim estudar isso agora, mas eu anoto, sabe? Depois foda-se. Depois eu vejo. A questão da importação, visibilidade. Foi uma... Tem coisas também que eu anoto meio que só para. Não tem um encaminhamento prático do que fazer. Saber que no mercado da importação. A imprevisibilidade custa muito caro e trazer previsibilidade muda o jogo. É uma informação que, enfim, eu agora tenho e é isso aí, não tem muito o que fazer com isso, mas um dia vai ter, sabe? Luli Halfaher, maravilhoso, falou uma coisa interessante, né? Como estamos numa era. Na era da informação, todos os negócios que lidam com informação estão sofrendo disrupção, né? Como, por exemplo, educação, imprensa, porque lida com informação. Cara, sobre comércio exterior, procura essa tal de Kestra. Kestraa. Que solução violenta, viu? Que ideia foda. Ah, isso aqui achei muito legal que o Luiz falou. Como hoje em dia as pessoas estão escrevendo para máquina. As pessoas fazem blog pensando no algoritmo do Google. Se brincar, elas pensam mais no algoritmo do Google do que no próprio leitor. Que bizarro, né, pensar isso, né? A gente está escrevendo para ver se a máquina gosta. O Luli Halfaher era um filósofo maravilhoso, um cara que me influenciou muito, sou muito grato. Fiz um agradecimento a ele lá, porque sou muito grato a ele. E ele falou, trouxe uma visão assim, bem polêmica, assim, de como a internet está concentrada na mão do Google, do Facebook, essa coisa da gente escrever para máquina, essa coisa de que, sabe, ele deu um exemplo assim: se você botar no Google, fumar faz mal, aparece, sim faz mal, sim faz mal, sim faz mal. Aí é capaz de aparecer há controvérsias. E há controvérsia é tudo que o fumante quer ouvir, né? Há controvérsias, que aí ele se agarra nessa desculpa, né? Então ele tá dizendo assim, como. Enfim, como. Perigo, né? Do Google como o senhor da verdade. E a questão do fato do Facebook manter todo mundo em bolhas, né? Porque ele falou, a diferença de um Facebook. Como que ele chama de redes sociais, mas ele também é mídia, né? Ele também ocupa o espaço da Folha de São Paulo, do Estadão. E a diferença é o filósofo é esse aqui, ó. Luli Adifar. É. Isso mesmo, Lully. O nome dele é meio. Estou botando aqui no Google para ver. Ele é professor do ECA. Aqui, ó. Mas. Aninha, olha aí no teu Slack. Eu mandei uma outra forma da Luana poder. Opa, entrou. Luana Brodel! Bom dia! E aí, mulher? Tudo jóia? Beleza? Muito nervosa, nossa, nem dormi essa noite. Mas nervosa por quê? O Loverson falou assim para mim: toma uma taça de vinho. Como eu não tinha vinho, eu tomei uma garrafa de pinga, mas não resolveu. Mas vamos Continuo nervosa. nervosa por quê? Vamos fazer uma análise. Qual é o nervosismo? Porque eu sou menina. O que é que tem? Ué, menina é mais ansiosa, não pode falar ansiosa, menina é mais sentimento, aquelas coisas assim, né? Mas Vive e mais qual é o seu intenso. sentimento? Qual foi o seu sentimento Nossa. para essa live assim? O que é que você sentiu? O que é que te deixou? O que é que te incomodou? Qual era o seu medo? Então, Qual era o seu medo? primeira vez. é que assim, primeiro que ficar falando no vídeo, essas coisas assim, o pessoal, a gangue do Murilo, porque eu entrei num grupo que só Deus, Ramon e Luverson alucinam a minha mente. E acho que isso não colaborou em nada, né? Porque eles, em vez de facilitar, falam: não, vai lá, você vai curtir. Eles ficaram me pilhando. E sei lá, eu vejo você assim como uma biblioteca ambulante, entendeu? Onde você vai e tem uma pá de conhecimento. E aí eu falei: caramba, o que que eu vou agregar ali, né? E eles que ficam causando na minha mente. Então, talvez seja mais por isso. Mas a garrafa de pinga daqui a pouco faz efeito e tá tudo certo. Mulher, ó, conta aí. Bem, eu queria. Me fala aí, o que é que você acha relevante compartilhar? Eu, como eu falei aqui antes de você chegar, vocês estavam ouvindo, eu falo muito de criança, de escola, mas conheço pouco o campo de batalha do dia a dia de uma escola infantil nos dias atuais, né? Porque quando eu estava na escola, os tempos eram outros, né? Então, conheço muito pouco do dia a dia, mas quero conhecer mais. Vou visitar vocês aí, hein? Tá certo mesmo. E queria te ouvir, assim, de quem tá no campo de batalha, né? Porque quem tá no campo de batalha é que sabe como é a batalha, né? Me conta aí um pouco da tua visão das crianças de hoje em dia, dos pais de hoje em dia, das reais possibilidades de inovações dentro de uma escola e por aí vai. Então, Murilo, o assunto nosso começou. Nós participamos de um hangout na segunda-feira, à noite, e o assunto mesmo começou porque um dos participantes está com um bebê de 24 dias, e ele falou que quando ele colocava a criança com 2 ou 4 anos de idade na escola, né? Ele estava, como ele ia escolher a escola, como ele se preparava para isso, tudo, e, assim, em cima da parte da criatividade. E eu falei para ele que eu particularmente acho que assim as crianças devem ir o quanto antes para a escola, né? Com 6 meses eu acredito que seja uma idade excelente para criança para a escola. É lógico que o pessoal fala: não, é porque você tem escola, como o Luverson falou, por minha mãe já paria lá na secretaria, né? E aí o tema começou em cima disso, né? O porquê que eu acho que a criança tem que ir cada vez mais cedo para a escola e você acha que a criança tem que ir cada vez mais tarde para a escola, Na verdade, né? eu acho assim, é porque esse tema é interessante, porque eu acho que tudo ligado à criança não existe uma verdade, existe a verdade de cada situação, de cada contexto. Então, assim, no meu contexto, na minha condição, de onde eu moro, do meu lifestyle, entendeu? Dentro do meu contexto, eu acho isso, mas não acho que é uma Sim. verdade para todos, né? Mas eu queria muito ouvir por que você acha que tem que ir o mais cedo possível? Então, porque assim, do dia a dia da prática, né, que eu acompanho, assim, diferentes famílias, constituições, tanto diferenciadas, tanto financeira, emocional. Tem todo um trabalho dos pais em relação a essas crianças, cada família tem uma diferenciação, né? E quando a criança vem para a escola com 6 meses, né, a mãe normalmente ela acaba a licença maternidade, com 4, 5 meses a criança já está na escola, porque essa mãe vai voltar para o mercado de trabalho. Essas crianças que chegam na escola bem pequenininhas, eu tenho crianças que ficam comigo lá por 12 horas. Então, a responsabilidade, por mais ridículo que seja isso, mas a responsabilidade educacional dessa criança, não somente pedagógica, acaba fazendo parte, assim, fica por conta da escola, porque ela passa mais tempo na escola do que com o próprio pai, né? E aí, o que acontece? Eu consigo observar isso no meu dia a dia, nessa prática, que as crianças que vão para a escola... com 6 meses, o desenvolvimento dela social, cognitivo, pedagógico é muito mais avançado do que essas crianças que ficam em casa ou com a avó, muitas vezes com a própria mãe, né? Nem vou culpar as vós, coitadinhas, né? O papel delas é justamente esse, é mimar as crianças. Então, eu tenho crianças que chegam com 2 anos, com 4 anos, que mal sabem segurar um lápis. Ah, isso faz diferença? Pode ser que não. Mas também pode ser que sim, né? Eu acredito muito só lá a educação infantil não alfabetiza, mas se a criança chega no primeiro ano do fundamental lendo e escrevendo de uma forma muito mais assim, de uma forma natural, de uma forma suave, vamos dizer assim, não é aquela bitolação de ficar sentado na cadeira, aprende B com A, B com A. Hoje em dia, pelo menos como não existe essa prática dentro da minha escola, eu nem sei se isso ainda existe por aí, mas na minha não acontece assim. Então, as crianças acabam aprendendo a ler e escrever de uma forma muito mais tranquila, mais suave, né? E conseguem isso com 4, 5 anos de idade. E quando ela vai para o Fundamental 1, ela se sente muito mais inserida dentro do contexto escolar e ela se sente muito mais preparada, porque eu acho que assim, a criança tem que brincar e mesmo brincando, você consegue trazer o um mundo para ela de conhecimento e diversidade, né? Então, essas crianças que entram na escola com 6 meses, o desenvolvimento dela é muito mais enriquecedor, o crescimento é muito maior do que as crianças que ficam em casa. Né? E às vezes os pais, como eu falei, a mãe muitas vezes não é nem exatamente a avó ou a babá, a mãe fica em casa com essa criança e ela não oferece para essa criança uma gama de tá me ouvindo? Ouviu? Então, uma gama de estímulos que muitas vezes na escola ela tem, né? Agora, Então, ver a importância, essa coisa de não tem regra, né? E a importância da formulação perfeita do uso das do uso da formulação perfeita da nossas das frases, né? Então, assim, eu concordo plenamente que com você que as crianças que vão para uma escola legal. Então, primeiro tem que adjetivar. Não é qualquer escola. Uma escola bacana. chegou o café dele. Logo cedo. Tem um desenvolvimento melhor do que as crianças que ficam em casa sem os estímulos certos. Como você falou, só com a avó, sem os estímulos certos, sem interações sociais, enfim, e sem estímulos que geram desenvolvimento. A gente não pode pegar e resumir a toda criança vale a pena ir para a escola logo cedo, porque depende do que é a escola e do que é a casa. Justamente. Porque se você compara uma casa, um lar, que consegue oferecer diversos tipos de estímulos e interações versus uma escola que não desenvolve bem, então aí não vale a pena. Então, por exemplo, isso que eu falei, a importância de cada situação. Então, por exemplo, no meu caso, a minha filha, eu não coloquei ela na escola ainda e não estou com pressa, talvez próximo ano também. Por quê? Porque, pô, eu moro no condomínio que tem um parque, ela vai 2 vezes por dia no parque, lá tem um monte de criança, aí ela tem os amiguinhos que estudam de manhã, outros que estudam à tarde. Aí sabe o que ela faz? De manhã ela vai para casa ou vai para o parque dos amiguinhos que estudam à tarde, e à tarde para casa e para o parque dos amiguinhos que estudam de manhã. Ela tem uma babá incrível, eu trabalho em casa, então estou sempre em casa com ela, fazendo coisas, atividades, a mãe também. Então eu sei que esse meu contexto não é o normal, não é o padrão, Mas é o meu contexto. Dentro do meu contexto, eu entendo que é possível, e não precisa ter o mesmo contexto do meu para poder você desenvolver bem em casa, né? Tem pessoas com outros contextos e tal. Por isso que eu acho que a gente nunca pode criar verdades, né? Na verdade, a gente entende que se você não consegue oferecer uma boa estimulação, desenvolvimento, atividades, socialização com outras crianças dentro da sua casa, coloque numa escola bacana o mais cedo possível. Então, mas aí, Murilo, o que acontece? Você é um pouco você é um ponto fora da curva, tá? Porque assim, não existe não, mas são pouquíssimas as pessoas que enxergam a educação, o desenvolvimento como você enxerga, são pouquíssimas as pessoas que têm a condição que você tem. Então, o que acontece? O que eu tenho observado hoje no dia a dia. Você, desculpa, qual que é a sua idade? 34. 34, tá? Eu tenho 40, mas assim, vamos dizer, os pais que chegam na minha escola, o que que acontece em relação à própria educação? Vamos dizer que eles tivessem uma condição como a tua, de ter uma babá, morar num condomínio com várias crianças, e até, inclusive, trabalhar em casa. Não, dificilmente nós encontramos pessoas que têm a tua visão. Tá? Então, o que eu tenho observado, né, nessa prática? Os pais de hoje em dia, que têm crianças com 2, 4, 6 anos, o comprometimento deles com a educação infantil é assim, é o mínimo. Né? Eles não estão preocupados em educar a criança, em fazer pela criança o trabalho que você faz, porque eles não enxergam a criança dessa forma. Tá? Então, o que que eu tenho observado? Que o comprometimento desses pais ele é muito baixo, porque na infância, na educação, na adolescência, na infância, porque eu acredito muito que assim, no primeiro momento da criança, principalmente na educação infantil, tudo que é oferecido, cobrado e permitido para ela é o que ela vai carregar para a sua vida adulta. Tá? Então, como desses pais atualmente, esses pais que hoje em dia estão tendo filhos, por ter a geração Z, Y, baby boom, todas essas coisas, por terem nascido numa condição mais favorável, né, esses pais, eles não existe um comprometimento deles com nada. Inclusive com a educação dos próprios filhos. Então, o que que acontece? Eles cresceram numa economia, né, mais tranquila, mais estabilizada. Então, a mãe, né, no caso, a mãe desses pais de hoje tinha um empregado para lavar louça, tinha condição de ir em um restaurante, tinha a lojinha de R$1,99 que você, assim, hoje em dia você, não presta, você joga fora e compra outro. Esse mesmo descomprometimento que eles foram criados, eles reflete isso na educação da criança, do filho deles, porque eles mesmos, os próprios pais, eles não assumem a responsabilidade em relação àquele indivíduo. Muitas vezes delegam para o avô, eu falo isso por quê? Porque muitos pais chegam no portão da minha escola e falam: tá vendo? Eu falei para você que eu ia falar para a tia Luana. Então, o que que acontece? Eles não pegam para si a responsabilidade e terceirizam isso. Quando estão em casa, falam para a criança: eu vou chamar a tia Luana. Putz. Entendeu? Então, o que que acontece? Mas o problema está em quem? A falha está nesse pai que não recebeu na primeira infância dele, não recebeu a cobrança que deveria dos pais, o comprometimento, a responsabilidade que ele deveria adquirir, seja no recolher o sapato, seja no arrumar a sua cama. O mínimo que deveria ter sido cobrado de responsabilidade para que hoje ele assumisse isso, não foi feito quando ele era criança. Então, automaticamente, ele terceiriza isso, ele terceiriza essa educação. Então, por isso que muitas vezes eu acredito, como eu falei para você, o seu caso é um caso à parte. Você tem uma visão totalmente diferente, uma condição financeira que te proporciona isso. Em relação à tua filha, mas o que nós, se a gente voltar, né, descer aqui para baixo na turma que não tem essa visão e essa condição, o negócio está crítico, entendeu? Eu tenho alunos lá que eu observo E é aterrorizante pensar o que vão ser essas crianças de 2, 4 e 6 anos, o que elas vão ser daqui 10, 15 anos. Entendeu? Então, é preferível que essa criança esteja na escola, num ambiente que tem rotina, que tem regras, que tem direcionamento, do que com o próprio pai e a mãe em casa. Porque esses pais fazem o quê? Toma um pacote de bolacha, vai para o computador ou até para a televisão, porque, assim, a televisão é a maior arma contra a criatividade. Né? Os meus filhos não assistem televisão na minha casa e um ama ler livro, o outro toca um violino perfeitamente bem, a outra brinca dos brinquedos que ela achar mais pertinente para aquele momento, seja uma Barbie, uma boneca, uma panelinha, ela brinca com as coisas. Por quê? Porque ela não tem aquele aprisionamento numa tela de televisão para ficar puxando a mente dela. Porque a televisão é justamente isso, ela mata a criatividade da criança porque a criança não precisa pensar, né? A Então, televisão é tipo você, a anestesia cerebral. Você fica ali. justamente, É engraçado porque justamente. um dia desse eu tava numa rotina pesada, assim, várias coisas acontecendo e tal. E aí chegou no final do dia aqui, eu falei pra Aninha, eu fui pra Hanny, tava aqui, eu falei, velho, sabe o que eu tô precisando agora? Eu tô precisando de televisão. No sentido de eu tô precisando de uma anestesia, sabe? Eu tô precisando. Sim, para dar uma pausa, parar de parar, né? Literalmente, como uma fuga. Ou seja, eu tô precisando entrar no modo não fazer nada. No modo. E a televisão, ela é a anestesia da mente, né? Realmente, ó. Eu criei tanto nessas últimas 48 horas que agora eu preciso entrar no modo. Ou seja, o problema Justamente. é que esse modo anestesia, ele vira o padrão. Aí fudeu. Então, Né? só Quando ele que vira. aí a questão é justamente essa, porque esses pais, eles utilizam isso, por quê? Porque como não foi desenvolvido esses pais? A cobrança em relação à vida dele, né? Ensinado aos pais a ter responsabilidades e assumir para eles qualquer condição, eles fazem isso com os filhos. E automaticamente essas crianças, elas estão crescendo cada vez mais sem diretriz. Mesmo tendo pais, uma mãe que possa estar em casa, essa mãe ela não sabe o que passar para essa criança, ela não sabe o que fazer por essa criança, porque ela não foi ensinada a ter responsabilidades e cobranças. Então você vê hoje, eu tenho vários avós que vão buscar e levar as crianças para a escola. Por quê? Porque o envolvimento tamanho do pai do pai da criança, da mãe, ele fala: "Não, mãe, faz para mim." Não, pai, faz para mim. E joga a responsabilidade para a avó, para o vô, porque eles não sabem assumir isso. Por quê? Porque lá naquele primeiro momento, na primeira infância, esses pais estavam tão, né, vislumbrados com uma boa economia, com uma boa condição, que até aquele momento ele não havia participado, porque os pais deles vieram de um pós-guerra, inflação altíssima, todas essas condições. Então, é aquela conversa: ah, eu quero dar o melhor para o meu filho, eu quero dar para o meu filho o que eu não tive. Esse dar para o meu filho o que eu não tive está acabando com a educação. Por quê? Porque não existe mais essa condição. Você dá falar para o teu filho. É lógico, eu não quero ser muito extremista, tá? Principalmente que eu sei o quanto você preza pela liberdade, mas você dá para o seu filho a opção dele comer a hora que ele quiser, sendo que a mesa está posta e para a família jantar, eu particularmente acho um erro. Por quê? Porque se a família reunida, é um momento que você está junto, que você troca ideias, que você conversa sobre o seu dia. Aqui na minha casa, né, que eu vou usar como exemplo, nós nos alimentamos todas as refeições juntos, enquanto estamos em casa, tanto de sábado e domingo, como no jantar todas as noites. E isso você deixa para a criança: "Não, vem comer, fulano." Aí a criança fala: "Agora eu não quero porque estou assistindo tal coisa, ou porque eu estou no videogame." Você só vê adolescentes zumbis hoje em Concordo dia. com você. Ó, em relação a isso, bem que interessante. Eu concordo com você na questão do jantar com a família. E você falou, ah, você é um cara que valoriza muito a liberdade. Sim, mas eu tenho um. A gente fez, eu e Dani, um Family Culture Code, um código de cultura e valores da família. E é, a liberdade, ela. E ele é um código com cinco valores em ordem. Eles estão em ordem. Isso é muito importante. Eles estão em ordem, os valores. E a liberdade é o segundo. O primeiro é a família. Por Sim. quê? Porque eu prefiro estar preso com a minha família do que livre sem a minha família. Então a família Perfeito. passa a liberdade. Sim. Então, aí vê como é interessante. a importância de ter clareza dos valores, alinhamento entre o pai e a mãe, e quando os filhos crescerem também, entre os filhos e tal, porque com valores claros você toma as decisões baseadas nos valores. Então, você falou, é perfeito. Nós fazemos a refeição, o almoço, café da manhã, não temos rotina nem jantar, mas o almoço fazemos quando todos estão em casa, juntos, eu, Dani, a neném, e valorizamos isso mais do que a liberdade, do que ela poder fazer outra coisa durante o almoço, porque o valor família está acima e almoçar junto está conectado ao valor família, né? Sim. Então, é interessante você falou, porque eu gosto muito da liberdade, mas tem uma coisa acima da liberdade, e aí a gente sempre pondera. Outra coisa interessante que você falou aí, deixa eu lembrar que foi você falou um pouco antes, era sobre a questão dos pais, caralho, dos pais. Ah, tá. Foi o seguinte. Ontem eu fui no aniversário de criança do amigo meu, Robson Nunes. E aquele buffet infantil, massa, cheio de brinquedos e tal. Tem aqueles brinquedos, sabe aquele clássico que você sobe, depois escorrega, aí tem o caminho em cima, né? Aquela Brinquedo. reserva. Aquele clássico brinquedo que gera um puta caminho assim por cima da criança aí. E é engraçado porque na festa inteira, pelo menos nas vezes que eu observei, eu fui o único adulto a estar a brincar no brinquedo junto com as crianças, e eu dei umas quatro voltas na parada lá com a porra. E assim, eu não fiz isso pra mostrar que eu sou um adulto muito legal com as crianças e tal. Eu fiz porque eu tava afim de fazer isso. Eu tava afim de Sim. ver qual é o brinquedo. Dá pra eu ir? Pergunto, cara, dá pra eu ir? Não quebra, não? Não, pode ir, papai. Vai lá. Eu vou na porra. E aí eu acho que isso tem muito a ver com reaprendizagem criativa, no sentido que um dos grandes motivos pelos quais os adultos não têm, têm essa dificuldade em desenvolver as crianças é porque eles viraram adultos demais. Eles perderam a conexão com o que é ser criança. Quando você vira muito adulto, você perde a empatia. Tem um desenho que eu citei no Cri-Cri-Cri, que é o Flugels. É um desenho dos alienígenas que chegam na Terra e tal. E a música dos Flugels, tem uma hora que ela fala assim, não sei qual é a frase, mas é uma história dos alienígenas que vieram para a Terra e estão aprendendo as coisas. Aí, cada episódio, eles aprendem o que é uma xícara. Eles começam a examinar a xícara. Ah, será que é isso? Será que é aquilo? E no final, descobrem o que é a xícara e mandam o relatório ao planeta deles. Aí, na vinheta, fala: eles acabaram de pousar, eles pousaram agora e estão começando a explorar. E eu acho do caralho, porque essa é a definição de criança, né? A criança pousou agora, está explorando, e a gente tem a maldição do conhecimento como adulto, que é Pode o ser. fato de a gente saber tantas coisas, a gente não consegue ter empatia, se colocar no lugar de quem acabou de pousar e está explorando tudo agora. Porque a gente ficou adulto demais, se desconectou do que é ser criança, acreditou, nós adultos, acreditamos que brincar não é coisa de adulto, e brincar é a atividade máxima da criança, e quando você se desconecta da atividade máxima da criança, você se desconecta da criança. Quando você vira adulto demais e perde o prazer de brincar, é muito arriscado. Por isso que eu sempre falo que para criar crianças criativas, o primeiro passo é você, como adulto, passar por uma transformação. Não dá para querer transformar a criança se você não se transforma primeiro, né? Sim. Não atualiza sua forma de pensar. Então, mas aí o que acontece? A criatividade, sim, eu acredito nessa criatividade, porém, não que ela esteja atrelada a essa liberdade, né? Eu particularmente, eu percebi isso várias vezes em alguns pontos do teu curso, que a liberdade de se expressar, de falar, de agir, está atrelada à criatividade. Eu particularmente, não acredito que uma esteja ligada intimamente à outra, né? O que eu cobro muito dos meus filhos, porque eu sempre fui assim, me identifiquei muito com o RC, justamente por isso. Eu nunca aceitei ser igual a todos. Então, quando meu filho faz alguma coisa, ou a minha filha, vem, olha isso aqui. Eu falo, não, mas por que que você não faz diferente? Todo mundo vai fazer dessa forma, por que que você não tenta? Acha uma forma, e se, né? E se você fizer assim? Acha uma forma diferente de ser, de agir para não ser igual à massa, né? E então eu estou o tempo todo cobrando isso dos meus filhos. Como eu falei, meu filho toca violino maravilhosamente bem. Quando ele tinha 6, 7 anos, ele chorava que não queria tocar. Né? Eu falei, não, você não vai desistir, porque eu não vi ali nele a condição para escolher o que ele queria ou não. Então, eu acreditava, e acredito, vou falar para você que eu acredito, que ele, na condição, naquela idade, não cabia a ele achar se era bom aquilo para ele ou não. Né? Então, eu vou até fazer vou expor uma condição, até quero que você me ajude em relação a isso. Meu filho, eu dei um violino, cobrei isso dele, ele ama o instrumento, ele ouve música clássica. Hoje, quando ele tem mais, ele está com 16, ele tem mais discernimento de saber escolher, né, algumas coisas para a vida dele, ele sente muito prazer em ter um instrumento. Na mesma idade, tá? Uma amiga minha pegou e deu um skate para o filho. Então, o que que acontece? A diferença do peso das coisas, tá? Porque assim, eu ainda vejo que o instrumento, ele pode ser um brinquedo, ele pode ser uma diversão. Então, essa amiga deu um skate para o menino que ele andava no quintal de casa. Aí, quando ele cresceu, chegou uns 10, 11 anos, o quintal de casa não era o suficiente, ele foi andar na rua de casa. E aí, com 15 anos, a rua já não era o suficiente, ele foi andar no parque. Hoje, ela visita ele numa clínica de reabilitação, tá? Ah, isso vai acontecer com todo mundo? Não, não vai. Mas eu vejo que, talvez, se ela tivesse oferecido para essa criança outros instrumentos, outras condições, talvez ela não tivesse colhendo esse tipo de fruto agora. Entendeu? Então. Pode falar. Assim, a minha visão em relação a isso é que não dá para criar uma correlação tão perfeita entre o skate e a reabilitação. Existe alguma correlação, claro, mas não é uma correlação perfeita, porque se a gente fizer o contrário, olhar para uma clínica de reabilitação, para todas aquelas pessoas, e ir para trás da história delas, quantas andaram de skate? Talvez 1% da clínica de reabilitação. Cada um vem de uma história diferente, inclusive deve ter alguém que tocava violino, que foi parar na reabilitação também. Mas você concorda que Na verdade, o problema não é o skate. O problema é tudo, é todo o processo de educação, de exemplo. Muitas vezes, o caminho das drogas veio, sabe o quê? Em função de faltas de liberdade em outras esferas, que não adianta. Não, eu deixo ficar no skate, eu dou muita liberdade. Mas teve um monte de outras decisões que você não deu liberdade, aí gerou uma rebeldia negativa, tem a rebeldia positiva e a rebeldia negativa, e foi por esse caminho, entendeu? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, não sei se é o seu caso, mas o violino, vamos supor que ele, putz, ele quer seguir a carreira de violinista, ele quer muito como profissão, e é uma carreira que não é uma carreira padrão, é uma carreira que não é uma carreira fácil, a gente sabe, mas é uma carreira possível, totalmente possível, sim, porque com certeza. totalmente possível. Aí vamos supor que você ou o pai não acredita na possibilidade dessa carreira e não permite e tal, não sei o quê, e amanhã ela pode estar na mesma clínica com o cara do skate. Mas Entendeu? é que tá, Pode acontecer mas isso. a educação permissiva, que é o que tem acontecido hoje em dia, essa educação permissiva do quê? Da falta do comprometimento dos pais. Você acaba oferecendo, eu enxergo isso como um instrumento facilitador, entendeu? Talvez se. Então, tua opinião, né? Eu vejo o contrário. Eu vejo a não permissiva como facilitador dos caminhos errados. Porque a não permissiva, quando você não dá permissão de escolha, as escolhas vão acontecer ou com consentimento seu ou sem consentimento seu. Então, Mas ao aí. não dar permissão, as coisas vão acontecer em background, vão acontecer. Mas precisa, na primeira infância e adolescência precisa ser uma educação permissiva, direcionada. Você não Sim, pode claro. achar que ele pode escolher o que ele quer, porque ele Não. não tem maturidade para isso. Tanto a criança na primeira infância, na educação infantil, como o próprio adolescente. Se você, aí o que acontece? Se você não ensina na educação infantil, na primeira infância, se você não ensina essa criança a estar direcionada a buscar um banco de informações, vamos dizer assim. Se você não ensina ela, se você deixa livre escolha para ela, quando ela for um adolescente, ela vai achar que é tudo livre escolha e aí vai quebrar muito a cara, vai fazer muita besteira. Entendeu? Então, por isso que precisa, assim, nessa primeira infância, lógico, não é uma lógica afirmativa assim, ah, só pode ser assim, não, de forma alguma. Mas nessa primeira infância, você precisa ensinar essa criança, olha, eu sou o seu banco de informação, por quê? Porque você não tem a maturidade para fazer suas escolhas sozinhos, para quando ele estiver na adolescência, naquele momento de confusão, aquele momento que só faz merda mesmo, vamos dizer assim, com a expressão da palavra, criança só faz besteira, se ela não souber que ela tem você ali para amparar e para direcionar. Pode acontecer, tanto com violino como com skate, vai acontecer, entendeu? Então, assim, eu só vejo que não é só você pegar e dar o skate na mão e falar, ah, vai, fica à vontade, amigo, vai lá andar na rua, no quintal, no parque, onde você quiser. Precisa mostrar os riscos, os perigos, e estar atento a isso, que é o que os pais hoje em dia não fazem, entendeu? E Estar depois, atento. aí você falou uma coisa interessante. Precisa mostrar os riscos e perigos. É porque a gente é muito movido pelo medo, né? Mas sabe também precisa mostrar? Precisa mostrar o documentário sobre os caras fodas do skate. Tem que Sim. mostrar o lado do amor também. A gente é muito obcecado em só trazer os riscos. Mas, putz, como é que a gente pode também levar assistir documentário sobre aquele brasileiro foda do skate e ver a trajetória de hard work dele para construir uma carreira no skate? E com certeza, em algum momento, esses caras fodas do skate devem falar muito sobre esse lado negativo que existe no mundo do skate. Então, assim, a gente é importante, você falou de riscos, medos, a gente tem que falar mais do amor, tem que falar dos medos. Mas tem que falar 51% do amor e 49% do medo. Porque o nosso padrão é querer falar 99% do medo, dos riscos, dos medos, dos perigos. E aí você vira movido sempre aos medos e até você evidencia os. Como você evidencia os medos? Sem evidenciar o amor, você dá até ideia. Cria sugestionamentos até, né? E outra coisa interessante: esse discurso, Luana, de permissão e liberdade, olha que é a minha visão aqui, ó. Imagina que isso aqui, eu falei Já muito do que. conheço, né? Conheço essa sua visão. Eu sei, é porque, sim, é legal. 880, imagina uma régua. O que eu acho que acontece? Sempre que se fala em liberdade, 80 é a liberdade máxima. 8 é a liberdade e a privação, a escravidão. Sempre que o pessoal fala assim, não, tem que dar liberdade, mas liberdade demais é problema, tem que dar limites. As pessoas com medo do 80, que é a liberdade máxima, sabe o que elas fazem? Elas correm para o 8. Elas correm para o 9, por 10, correm para o lado, com medo do extremo da liberdade, elas correm para o extremo da privação. E aí ficam aqui, ó. E a minha visão é que você tem que estar pelo menos da metade da liberdade para lá. Ou seja, a liberdade tem que prevalecer. Pelo menos 51, ou seja, 51% das microescolhas, e ver como liberdade tem a ver com microescolhas. Então, por exemplo, assim. Um exemplo idiota, né? Então a criança ali, ela quer pintar, né? Aí tem várias cores. Então, aí ela quer pintar o sol. Quero pintar o sol. O que é que você faz? Você dá um amarelo para ela. Filha, em qual cor você quer pintar o sol? Aí ela pode falar amarelo, mas ela pode falar azul também. E para mim, isso é a microliberdade de escolha, que quando você constrói isso de micro liberdade de escolha, você chega no 51% para o lado da liberdade. E aí o que acontece? Quando vira adolescente, ela passou a vida inteira, foram 12 anos, 15 anos, treinando a liberdade de escolha, mesmo que nas micro decisões, e está mais apta uma vez que ela entendeu a liberdade de escolha, entendeu as consequências das microdecisões, mas aptas a, no contexto lá, negar, experimentar crack, porque ela treinou a vida inteira a liberdade de escolher, as consequências de escolher errado. Então, muitas vezes a gente sabe, a gente dá a oportunidade dela fazer uma escolha, mas sabe que a escolha é errada e a gente tem que permitir que ela faça a escolha errada, da cor ou do não sei o quê, desde que ela não vá morrer, lógico, se machuque, para ela entender as consequências de escolhas erradas. O que acontece? Muitas vezes a gente, já sabendo que a escolha é errada, fala: não, filha, é melhor isso aqui. Para mim, isso é escravidão. Isso é escravidão. Essa, a escravidão não é vai ficar em casa trancado. A escravidão é não poder escolher errado. A maior escravidão é não poder fazer uma escolha errada desde criança, porque isso faz a pessoa não aprender as consequências de escolhas erradas. Aí, quando chega com 15 anos, quer descobrir o que acontece quando faz escolhas erradas. O problema é que as escolhas agora ficam mais pesadas. Então, mas, ô Murilo, qual que é a cor do sol? Hã? Qual a cor do sol? Amarelo. Depende, né? Amarelo? É amarelo, mas é meio laranja de vez em quando. Isso, amarelo. Eu acho que é justamente esse o papel do pai e da mãe, né? Ela pode pintar o sol de azul, de verde, preto, se ela quiser, desde que o adulto esteja ali para instruí-la que o sol é amarelo. Não é você falar, ó, você vai pintar com amarelo, mas que haja a oportunidade de você estar com essa criança num parque, em algum lugar, e falar: olha, o sol é amarelo. Ela Mas pode pintar da cor que ela quiser. deixar ela pintar azul e dizer: mulher, e o sol é azul, é? Vamos ver se o sol é azul mesmo. Justamente. Vai lá fora e vê. Isso é diferente de: não, filha, não é azul, é amarelo. Ou seja, ela não teve a oportunidade de errar, ela não teve a oportunidade de pintar azul, de ir lá fora, ver que é amarelo, reconhecer isso. E isso, para mim, é a liberdade de escolha. Isso eu permiti que ela fracassasse. E quando você faz isso sistematicamente, todos os dias, desde criança, desde com coisas bobas até com coisas maiores, vocês formam um adolescente com 15 anos que já passou por 10.500, 15 mil decisões, microdecisões, sendo das 15 mil, 13 mil foram erradas. E ele entendeu que, ao decidir errado, ele gerou um problema, porque aí a avó não entendeu o que é o Brasil. O que é isso, filha? Não entendeu o que é o sol. Então, ela entendeu a consequência de uma decisão errada. O problema do sol ser azul é porque as outras pessoas não vão entender a sua mensagem. Então, ah, então é melhor fazer amarelo, porque todo mundo vai entender e fica clara a comunicação, né? Então, para mim, a liberdade, ela não é para. O segredo da liberdade para mim é a microliberdade desde pequeno para treinar o músculo da escolha e das consequências das escolhas para com 15, 16, 17, tá, para não chegar com 18. Agora sim, você nunca teve opções na vida, agora você pode ter. Aí a pessoa, a essa altura, tá à frente dela um bocado de opção perigosa, né? Então, mas aí é que justamente nós entramos nessa questão do quê? Os pais não querem isso. Eles não querem ter esse trabalho. Eles não querem dar para o filho a oportunidade de errar para que eles possam instruir essa criança. Então, eles querem não ou que a criança nem erre ou que ela erre sozinha. E é isso que eu tenho acompanhado e visto cada dia mais, né, na minha vivência diária com as crianças, com os pais principalmente. O meu trabalho na Espaços, é claro, eu tenho uma equipe que faz toda a parte pedagógica, cuida dessas crianças, mas o meu trabalho é mais efetivo realmente com os pais, de trazer para o pai essa realidade, essa condição, e eu vou para cima do pai e falo: não é, não está certo e não é assim que você tem que fazer, né? Então, na questão do acerto e erro, eu coloquei meu filho para fazer inglês com 11 anos, e eu falava para ele: não tenha vergonha de errar, não tenha vergonha de falar, porque se você não falar errado, você não vai aprender como é o certo. Então, vai e fala, se rirem de você, isso não tem problema, o teu objetivo lá é aprender inglês. Você sabe que você vai aprender errando. Então vai lá e aprende, nem que seja errando, mas não tenha, não se intimide em relação a isso. A nossa cultura, ela é meia Ela é ridícula a nossa cultura, porque o pai, eu repreendo os meus filhos quando alguém cai ou acontece alguma coisa que não é agradável para uma outra pessoa. Eu não acho que meus filhos têm que dar risada de uma pessoa que cai, ou de uma pessoa que se machuca, ou de uma pessoa que fala errado. Não, se você puder ir lá auxiliar, beleza. Se você não pode auxiliar, também não ridiculariza e não critica, né? Então, é criada em nós essa condição de não querer passar vergonha, né? Do medo de se expor. Por quê? Porque a nossa cultura é normal você dar risada de uma pessoa quando ela cai, em vez de você correr e ajudar a pessoa a se levantar, né? Então, nas coisas do dia a dia, acaba entrando nessa condição. E os pais, como eu te falei, em relação a essa parte dessa falta de comprometimento, os pais não querem perder o tempo dele falando para o filho se o sol é amarelo ou não. Eu tenho pais que ficam bravos comigo quando eu falo que vou parar a fechar a escola na semana de Natal e Ano Novo. Eles ficam bravíssimos. O que que eu vou fazer com essa criança? Eles falam para mim. Entendeu? Um dos eventos mais comemorados pelos pais é a noite do pijama. A noite do pijama, a criança vai para a escola às 8h30 da noite e dorme com a gente a noite inteira, né? E o pai busca só às 9 da manhã no outro dia. Qual que é o nosso objetivo com essa atividade? É trazer para as crianças a vivência diferente do dia a dia dela, é trazer para a criança essa socialização em um ambiente diferente, é ajudar essa criança nos medos, nas inseguranças, né, do escuro, de dormir longe do pai e da mãe. Quando você tem uma criança de 4 anos que usa ainda chupeta e que dorme no meio dos pais, isso não é. Não vou falar que não é normal, porque quem sou eu para determinar o que é normal ou não? Mas aquela criança, ela precisa de autonomia, ela precisa saber que ela, com 4 anos, ela tem uma independência, uma autonomia que já é pertinente à idade dela. Então, essa noite do pijama nós fazemos com esse intuito de ajudar a criança a desapegar dessa condição, oferecer para os pais, claro, um divertimento, passar uma noite sozinhos. Quem sabe daqui 9 meses já não tem mais neném para pôr na minha escola. Né? Mas o objetivo da noite do pijama é justamente essa: trazer para essa criança essa condição. E é o dia mais comemorado pelos pais. Por quê? Porque eles vão se ver livre da criança. Que bom que eu vou poder ficar sem aquela criança junto comigo, entendeu? Quando há emendas de feriado, eles ficam bravíssimos, porque eles vão ter que ficar 4 dias com a criança. Então, eu sempre vou cair no ponto do quê? Da falta de comprometimento dos pais em relação à educação. Eles não assumem, ô Murilo, eles não assumem que aquele indivíduo pequenininho depende deles para ser direcionado, para ser construído. Porque a criança, na primeira infância, é uma construção. Tudo que existe uma frase que eu gosto muito do Shinichi Suzuki, não sei se você conhece. Ele desenvolveu uma metodologia de ensino para música. E ele fala que o que não existe no ambiente não se desenvolve na criança. Então, o que não é oferecido para aquela criança pelos pais, pelo ambiente onde ela habita, né, porque envolve ela não vai desenvolver aquilo. Se você não oferece, ela não vai, não é um botãozinho e fala: olha, agora eu sei fazer isso. Não, ela precisa do modelo, ela precisa que o pai esteja ali para mostrar para ela como é que faz, ela precisa desenvolver isso através da imitação, porque a Nossa, criança, ela aprende imitação. agora que eu vi que a gente já são 8h15, caralho, foi o recorde dessa Ana, eu live. O recorde, Luana te amo, Ana! derrotou a minha. Luana Wins. Luana, eu queria agradecer a sua participação. Ah, nem fala. Grato por poder ouvir a sua visão, principalmente por a sua visão não ser perfeitamente igual à minha. Isso é o que é o mais legal. Eu não E você? quero pessoas que tenham uma visão idêntica à minha. Idêntica. Eu quero Sim. pessoas que tenham uma visão próxima, como a que você tem, mas que tenha diferenças. Eu quero pessoas com visões totalmente diferentes. Se tiver pessoas com a mesma visão da minha, não me interessa a conversa, porque não vai acrescentar em nada. Com Para ficar me certeza. falando, para ficar concordando com tudo, não quero. Não serve para nada essa pessoa. Você Sim. trouxe visões muito próximas à minha, sem dúvida, mas com diferenças. E isso é a parte que mais agregou valor. As pessoas que acompanharam, espero que todas tenham essa visão, que o mais importante não é as coisas que a gente concorda. O mais importante são as coisas que a gente não concorda. Porque aí estão os grandes pontos de aprendizagem. Senão, não precisava você vir aqui. Eu falava as coisas aqui, né? Então, muito grato. Porque cada vez que alguém me fala algo que não bate 100% com o que eu penso, isso me faz refletir. E a minha postura não é automática. Você falou de 100 coisas que você falou, talvez 5 ou 10 não bateram perfeitamente. Pois essas 5 ou 10, quando entraram na minha mente, a minha mente não falou assim, opa, isso aqui eu não concordo, sai. Pelo contrário, a minha mente falou, interessante, vamos botar isso aqui para dentro e vamos pensar um pouco mais sobre isso. E todas as coisas que você falou que eu não concordo perfeitamente são as coisas que vão me deixar em modo reflexão, de ficar pensando nisso. Porque isso eu acho que é a mente flexível, a mente aberta. Eu sempre digo que eu adoro ouvir Silas Malafaia. Eu adoro, porque eu não concordo com ele. Mas ele fala bem. Ele é foda. Ele tem uma articulação. Se você vacilar, ele lhe convence. Se você não pode ouvir Silas Malafaia bebendo cerveja. Porque se você ficar meio bêbado, você cai na conversa dele. Porque o bicho é genial com as palavras, mas com ele é o contrário. Com ele eu concordo. 100 coisas que ele fala, eu concordo com 5. 95 eu não concordo. Mas adoro ouvir. Porque aí, por ter muitas coisas que eu não concordo plenamente, ele me faz refletir. Então, muito grato pela sua participação. Quero visitar você na sua escola. É para ter Muito. a oportunidade de conhecer. Muito grato. Um cheiro. Valeu, beijo. Obrigada. Galera, legal. Eu não consegui ver os comentários todos aqui, mas enfim, comentários pra caralho aqui. Eu não consegui assistir porque eu tava presente aqui e nem vou poder ver agora porque eu tenho uma reunião daqui a pouco e enfim, tem uma porrada de coisa. Mas foi ótima essa participação, muito legal. E espero que todos tenham gostado. Vamos dar uma pausa agora na live, pelas 2 semanas aí, mas voltamos na semana lá do 25, beleza? Eu nem vou conseguir ver os comentários agora, que são tantos aqui. Se eu for começar agora a ver os comentários, fudeu. Eu me fodo aqui nos comentários. Eu me fodo nas minhas próximas atividades aqui. Daqui a pouco eu tenho que ir para o aeroporto, que eu vou para Recife. Galera, valeu, é nóis, cheiro, beijo.